fico puta. Eu fico puta. Eu procuro e não acho, eu fico puta. Com o jeito que aquele macho me fugia, que só ele sabia. Eu procuro outro igual pra não voltar naquele cria. Eu não acho, eu fico puta. Eu procuro, mas não acho, eu fico puta. Com o jeito que aquele macho me fugia, que só ele sabia do jeito que ele faz. Só tem esse filha da puta, eu fico puta. Eu fico muito puta. Ele não tem nada demais, é que o jeito que ele faz me deixar com essa vontade de ficar pedindo mais. Ai, aquela botada dele. Ai, só de lembra eu já fico fraca. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. Ai, aquela botada dele. Ai, só de lembra eu já fico fraca. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. Mulher, eu não acredito que você ficou com de novo. Ai, amiga, que... Ele é um cafajeste e um puto não vale nada. Mas depois que a raiva passa, eu só lembro da macetada. Dia, noite, noite, dia, mandando na minha libido. Eu penso nele, o fogo sobe por baixo do meu vestido. Que calor. Eu penso nele, o fogo sobe, que calor. Eu penso nele, o fogo sobe, o calor sobe. Eu subo nele, ele sobe minha saia, tira minha calcinha. Ele não tem nada demais, é que o jeito que ele faz me deixar com essa vontade de ficar pedindo mais. Ai, aquela botada dele. Ai, de lembra eu já fico fraca. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. Ai, aquela botada dele. Ai, de lembra eu já fico fraca. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. A boca seca, a perna treme, eu fico toda molhada. Que calor.